Começa agora o programa Resumão Icariano. Aqui você fica sabendo o que rola no cantão mais anárquico do micromundo. Bom dia, queridos ouvintes do micromundo. Espero que tenham gostado do nosso primeiro programa. Hoje, contamos com a colaboração da postulante Nanda Bell. Em Icária, tivemos uma semana bem agitada. Na segunda literária, Nanda nos reenviou um texto sobre feriados e festas macronacionais. É claro que todos aderiram ao seu calendário e a não mais tão quieta Beta já deixou seu dia a dia colorido de azul e vermelho. Além de colorir seu calendário, ela nos enviou um belo texto. Vamos todos mudar. Mude, mas comece devagar. Porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, do outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar pelo outro lado da rua. Depois, mude o caminho, ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus. Mude por uns tempos o estilo das roupas. Dê os seus sapatos velhos. Procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e as portas com a mão esquerda. Durma do outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Assista a outros programas de TV. Compre outros jornais. Leia outros livros. Viva outros romances. Não faça do hábito um estilo de vida. Ame a novidade. Durma mais tarde. Durma mais cedo. Aprenda uma palavra nova por dia numa outra língua. Corrija a postura. Coma um pouco menos. Escolha comidas diferentes. Novos temperos, novas cores, novas delícias. Como podem ver, a nossa amiga Beta sacaneou e nos deixou curiosos para ouvir o resto do texto. Mas só no próximo programa. Finalizando a parte literária de Icária, o nosso lobo não poderia deixar de nos presentear com um belo poema. Vida. Meus sentimentos dizem tudo. O meu silêncio é a conclusão. Ficar com o sentimento à flor da pele. Amar de verdade. Sentir tudo. Simplesmente sentir. Sem esperar retorno. Sem esperar alegria, felicidade, dor ou tristeza. Apenas o sentir pelo sentir. Pelo querer aquele momento. Pelo aproveitar tudo de quem está comigo. Carinho pelo carinho. Receber tudo, não deixar passar nada. Apenas viver na intensidade de um instante único. Uma vivência única, jamais repetida com ninguém. Nem com o mesmo alguém. Abrir meu coração, minhas barreiras. Ser exatamente quem sou. Sem reservas, só sentimentos. Fazer de cada vivência o mais especial dos momentos, o mais feliz, o mais triste, o mais carinhoso, o mais brutal, o melhor do melhor, o pior do pior, inesquecível ou passageiro, simplesmente o máximo. Na terça matemática, alguns queriam incluir filosofia, outros física. O dia foi preenchido com discussões sobre foguetes e a cor do sol. Mas o mais interessante foi a resposta da pergunta da semana passada, onde percebemos que somar é sempre mais interessante do que dividir. Na quarta musical, descobrimos que o lobo também fala e canta em espanhol. Um segredinho para vocês, ouvintes. Estou tentando fazer o lobo cantar para mim. Caso consiga, coloco no programa. Por enquanto, ficamos apenas com seu uivo. Aú! Muito interessante também foi a música enviada pelo Higgs, da banda A Inimitável Fábrica de Gives, cujo refrão tem o verso do texto de Manuel Bandeira, que inspirou o nome de nossa micronação. Para finalizar, a Beta nos presenteia com a música de Ana Carolina. E quando fiz o que esqueço, eu não esqueci nada. E cada vez que eu fujo, eu me aproximo mais. É, e te perder de vista assim é ruim demais. E a semana quase no fim, temos a quinta cinéfila. Nosso amado lobo é sempre o primeiro a dar os pitacos. Em homenagem a um grande amigo, manipulador e icariano, temos o Advogado do Diabo, Coração Satânico e Anjos Rebeldes. Nanda chega para contrariar com o Todo-Poderoso. Beta, a querida que gosta de ver sangue e se arrisca a levar um DVD na cabeça, foi dormir assistindo Alien vs Predador. Rafa elogia Cidade dos Anjos. Esse filme já deu o que falar e ainda sugere A Espera de um Milagre. Marcos, o espião xerete fatense, quer colocar lenha na fogueira sugerindo a trilogia O Poderoso Chefão e Little Nick. A Dani quer fazer todo mundo chorar com Antes que o Dia Termine. E encerrando o dia, temos o Gui nos matando de rir com o Guia dos Mochileiros da Galáxia. E encerramos a semana engordando alguns quilos com a receita de Porfiteroles, eu não sei falar desse nome, do Vidal e doce de leite da Adriana. Profiteroles! E agora chegou a hora das ligeirinhas de Bazárgada. Lá pudemos apreciar um debate sobre presidencialismo, as eleições chegando, a infeliz demissão do Vidal, que agora não é mais mestre, o Impressões número 38, a repercussão da nossa querida rádio, a discussão sobre como votar nos postulantes e dois encontros macros sendo organizados, um no Sul, um em Sampa. Espero que mais uma vez tenham gostado de nosso programa. Dessa vez não vou me despedir dizendo que volto semana que vem, pois estou voltando para minha casa macro, de onde fiquei longe exatos 13 meses. Nas duas próximas semanas, a nossa amiga Nanda Becker vai me substituir, mas já estou morrendo de saudade de falar para vocês. Peço desculpas pela minha ausência nos próximos dias e espero que essas duas semanas passem rapidinho para eu voltar com a corda toda. Nanda, agora é com você! Cuide bem dos meus ouvintes, um beijo para todos e até daqui duas semanas! Você acabou de ouvir o programa Resumão Icariano. Apoio, Tiver Valor, o seu ponto de encontro no micromundo. Uma parceria com o Ministério de Comunicações da Comunidade Livre de Bazárgada. locução, Tati Prata. Texto, Tati Prata e Nanda Becker. Edição e vinheta, Rick e Nanda Becker. Publicação, Rafael Cruz.